Thank you. Serena 174, bom dia, senhora, identificação, voe para o Serra Vitor 366, desse mantenha 4 mil pés, altímetro 9096. Quatro mil pés, altímetro no 096, redução 2.0. Para 4.000, 096, redução para 2.0, nós, é isso, boa, 900. 0274, desde que mantenha 2.506, Força Hector 366, estabilizado, na final do procedimento, Renato. Nível de voo 360, Decola da pista no zero, primeira curva direita, saída da Euleda Motiva, transponder 5472, controle Salvador 120.8. Aqui é o 300 Guarulhos, nível 360-10, Taubaté, decola da pista no zero, curva direita, saída da Euleda Motiva, transponder 5472, controle Salvador 108. Correto, gol no 759, chama para o chegar em estacionamento, portão 10. 7-4. Salvador, é o Mike X-Ray Oscar. Mike X-Ray Oscar, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da área remota, posição 12, para o Finger de número 7, Pátio Honor. Mike X-Ray Oscar, bom dia. Aguarda a distância para iniciar. Não aguardo, senhor. Gol 1759, escuta. Gol 1759, tem chamado para início do pushback? Grato, 1759. Mike X-Ray Oscar, autorizado, reboque, reporta ao término 07. Será feito, obrigado, tchau. Sétimo 4, condições de matura presente e velocidade até o próximo do 366 para seu pensamento. Victor, é o Mike X-Ray Oscar, informando o término do reboque, gate de número 7. Obrigado, um bom dia já. Gente, Mike X-Ray Oscar, bom dia. Afirmativo, prosseio, agora 7.5. Foi para o Serra Vitor 368, deixe mantenha 4 mil pés, reduz a velocidade 2.10. 2.10. É, vai para o 368, descendo para 3.8. 4 mil pés, vai seguir um linha de 35 da Força Aérea, posição de 12 horas, 2 milhas com 1.80 de grau de reduzido. Ok, sim, então descendo para 4 mil. 2.7.4, velocidade indicada. Agora 1.7.4. Para 92, ACM identificação, desce, mantenha 4 mil pés, altímetro 0.06, após que a bode voe para o servidor 366. Bode para servidor 366, 4 mil pés, 0.06. Está autorizado de receptar o RNAV ou na 755? Na prova do servidor 368, está autorizado completar a chamada de procedimento da RNAV. Reporte servidor 366 estabilizado. Bem, está autorizado então. Portarão 366 estabilizado por 97. Salvador, bom dia, bom 649, tem informação boa, que autorização para Portiva. Curo 649, bom dia, informação em curso, hotel, Santo Cabo. Pronto. Curo 649, autorizado para Porto Seguro, nível 360, decolada 10, curva à direita, saída da EU, Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Transponder 5477, controle de Salvador, opera 128, correção 120, decimal 8. Autorizado Porto Seguro, nível 360, decolada 10, com curva à direita, da EU, Leda, Porto Seguro. 5477, transponder 1208, controle de 649. Correto. direto, vou no 649 e chama para o despegue acionamento, portão 612. Alô, voo no 759 para pushback acionamento, posição 10. Autorizado, voo no 759, chama táxi. Sim, autorizado, vai chamar para o táxi, voo no 759. CA Vito 372, baixa aéreo travado, Força Aérea 2714, avisou com a pista. Sente Força Aérea 2714, tráfego avistado, o vento 080 graus com 089, autorizado pouso, pista no azeite. Sente Força Aérea 2714, apenas confirma a baixa militar? Baixa de autoridade. Ok. No 755. Prossiga. Torre 1 no 895. 895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Gol no 755, estabilizado sinal da 10, passando agora o 366. Sente Gol no 755, agora pista livre, será o número 2 da posição. Bom dia, formação em curso hotel. Pronto, Gabi. Azul 4234. Autorizado para Recife via Zulu 17. Nível de voo 350. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5476. Controle Salvador 120.8. Azul 4234, corrente transponder 5476. 5476. Correto, chama para pushback acionamento, portão 9. Sério 2714, solo 32, lida pista direita, após Alfa, reporta Delta. A 092, desce e mantenha 2506. 096, autorizado a RNAV, reposta é Vitor 366 estabilizado. 096, 2510, envia a RNAV da 10, semana passando o 666. 759 para o táxi, 175 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alterna galeão. 759, autorizado o táxi para o ponto de espera da piscina 0, via pátio principal, táxi Índia. No ponto de espera pronto, chama a torre Salvador, 118-95, ajuste 10-16. 10-16 agora, iniciando o táxi pátio Índia Alfa, ponto de espera pronto, chama a torre 118-95, gol 1759. Do 4981, acione a identificação, deixa a via chegada bom, até 4 mil pés, altímetro 90 no meia. Solo 35, liga a pista direita, chama solo 219. Direita 219, 1755. Força aérea 2714, autorizado o ingresso via pista 10 da taxi A até a interseção do pátio de autoridade. Paulo Salvador, bom dia, agora 1755, liga. Bom dia, Bruno 755, autorizado pátio principal via Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, pátio principal para remota 13, gol 975. Gol 1649, coordena com a equipe de solo. Após a passagem do 37 da companhia retaguarda, irá parquear na remota 13. Tem livre acionar a Juliette, chama táxi. Após o tráfego da companhia, está autorizado o 1649. Salvador, bom dia, vamos 759, ponto de espera da 10, se aproximando, tá pronto. Gente, vamos 759, autorizado em linha e manter cabeceiro 10. Autorizado em linha e manter 10, vamos 759. Gente, vamos 759, muito obrigado. Vamos 759, autorizado em linha e decolar, descendo 0, linha 080 graus, 099. Autorizado em área decolando no 0, gol no 759. Vitor 366, gol 092. Gol 092, completo final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 495, bom 0092. Salvador, voo 0092, já 4 minutos, Sierra Vitor 372. Bruno 092, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro na 096. Na 096, aguardando, 92. Bruno 759, decolou os 39, chuva controle de Salvador 120.8, um bom ano novo. 608, obrigado, tá tudo bem. Bruno 759, bom dia, contato o radar, via Solidarel, suba para nível de voo 360. Solidarel para o 360, Bruno 759. 092, livre pouso 90, boa noite, 092. O 649, confirma o PV? 60. 60, copiado, táxi motorizado para o ponto de espera da Bristol 0 via táxi Índia e Alfa, quando o ponto chega à torre 118, décimo 95. O ajuste agora 1016. 1016, autorizado o táxi Índia e Alfa, pode estar o 395, bora 649, bora. Azul 4234 no portão 09. Chega com atenção à equipe de Saulo, devia acionar a resposta para o táxi. Voo 2060, opciona identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050. Azul 4981, após Bonf, voo Sierra Vitor 367. Bonf 367, o Azul 0049. Ali, Matheus, bora, 0092, dia, eu vou 092. Voo no 092, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 1649, autorizado decolagem 10, vento 1000 0089. Centro Recife, centro Recife, chama Centro Recife, frequência 1025, decima 1, alterne 1235, decima 8. Centro Recife, 1025, alterne 1235, Azul 4981, desça para 250010, o ajuste no 096, autorizado, afinal a aeronave pista no 0, reporte passa no Terra Vista 366. 2500, 366 vai reportar, autorizado, aeronave azul 4981. Sul 2060, autorizado, direto Terra Vista 366. Azul 4234, Rua 17 da Economia, Delta 153, Altec, Serra Brava, Cerro. Azul 4234, copiado 123 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, Repate 1, táxi Índia, táxi Alfa, quando pronto, chame a Trui 118-95, o ajuste no zero no meio. No 096, quando chegar a Índia Alfa, chame a Trui. Dia da Elf, vento 360, poderia levar a Leda direto? Autorizado, direto Leda, Gorno 649. Muitíssimo obrigado, Leda. Ah, Juliette. Gol 1092, a visual com Embraer da Azul, no através do portão 06. Visual. Gol 1092, após passagem do Embraer da Azul, em direção ao ponto de espera, está autorizado Juliette para o portão 05. Faz o Azul, Juliette 05, convidado. Voo 1649, suba restrito, até o nível 1649, chama centro Recife, frequência 125.1, alterne 123.8. 251-238, obrigado, seja novo. Atualmente. Estabilizado, azul 4981. Azul 4981, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118.95. 1895, azul 4981, bom dia. Bom dia. U2060, deixa para 25006, autorizada, final RNAV, pista no zero, reporte passa no seu revisor 366, o ajuste no 096. 2516, vai informar sobre o que é a vida 366 com o 5600. Controle azul 4234. Azul 4234, contato radar, via Pucca, sobe para nível de voo 350. Via Pucca, sobe para o 350, azul 4234. Azul 9270, aciona a identificação, vou direto para Vitor 366, desça para 4010, o ajuste no 096. 366, desça para 4000, o ajuste no 0, 16, 4270.